Eu tô te falando, parceiro, seja jovem. Coro tá cabeça no lugar, você não fazem ideia de como isso é bom. Esses filhos da mãe precisam se acalmar e saber o que vão fazer. O resto da sua vida, cuidado para não terminar sua vida antes de começar, seu bandido otário. Agora que cresce, quero ser alguma coisa. Não quero ser estatística fazendo nenhuma porra. Tendo que manter no jogo, tento ser verdadeiro. Pra morrer como um Nuno Breguerreiro. Vejo uma pá em conflito com outros negros, brigando pela boca, discórdia, sem sossego. Não tem jeito, daqui a pouco vai cair ou vai ser pego. Porque cresceu o olho no dinheiro pelo apego. Abaixe suas armas e fique no sossego. Vai se divertir, nego, e procurar emprego. As gangues estão guardadas, os mano no caixão. Sai enquanto é tebe, não seja vacilão. Veja a mortalidade aumentar e pra piorar. Vem as doenças para todos, lito que dá. E mais irmãos desistindo da vida por não ver uma luz, por não ver uma saída. Esse som é pros jovens bandidos que não tem nada e são muito sofridos. Aquele moleque filha da mãe da quebrada, aquele que você julga ser um nada. Já tô te vendo andando de Opala e os caralho. Vai descolar o seu dinheiro, moleque, correr atrás. Um correria da porra, por favor não morra antes de ouvir essa letra. Fica na fé e levanta a cabeça. Você pode ser o que quiser, mas não um traficante. Prefiro te ver na escola como estudante. Não mosca se não faz vegetar nessa porra. Você pode ser um advogado, então corra. Os irmãos precisam ter prioridade. Se desdobrar e ter agilidade física e mental. Não sou maioral, mas tô te dando a real. Eu causo impacto porque falo a verdade. Embora desagrade, suportou falsidade. Eu brinco com os moleques pra eles sair das drogas. Não vaquilar na caminhada, então mãos à obra. Não quero ver eles morrendo um por um. Não vou achar isso comum, de jeito nenhum. Eu tô falando de emancipação, dizem que servimos pra salvar a nação. É tudo mentira que não aceitamos. Dizer não às drogas, mas não acaba com elas, não. Entre-me nossa comunidade, acabando com nossa união. Dizem que aqui é terra, liberdade. Mas se perguntarem pra mim, vou dizer que é hipocrisia. A constituição pra mim não tem ser em dia. Levante-se, é hora de todos destruirmos uma nação. Pra que o futuro das crianças não seja em vão. É quente, bandido, se liga nessa ideia. Muito mais na vida que apenas miséria. Pátria do Brasil, eu lhe acuso. De concurso, assalto e genocídio, eu lhe acuso. De prender sem motivo, palavras sábias, elas brilham sobre a força de uma nação. Conquista o inimigo com cutucação. A batalha nunca vai acabar enquanto os manos que tá aí rimar. Palavras sabias, pesadelo desse sistema. Quem pensa é isso que sou, eu sou. O que vocês me fizeram é com ódio e o mal que vocês passaram a parar. Você deveria estar com medo, você deveria estar com medo. Você deveria estar tentando me calar. Mas você não pode escapar, o destino assim como a Rússia. Um dia vai murchar, mas não será pelas minhas mãos. Brasil, você vai contra o que plantar. O pesadelo do sistema.